Acredite se quiser. O mundo está repleto de acontecimentos bizarros, dos quais a ciência ainda há de explicar. Quando as pessoas se encontram com eles, inevitavelmente, elas são acometidas pelos mais obscuros dos medos. Há aqueles que lutam todos os dias para conceber esperança em meio a tamanha escuridão caótica. Tais indivíduos são conhecidos como paranormais. Não tenho dúvida nenhuma. Certeza que aquilo não era coisa deste mundo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com este terreno, já que eu comprei ele barato demais. Eu nunca fui de me preocupar com essas coisas, mas... as plantações ficam todas muito vulneráveis logo antes da colheita. Aí um dia eu fiquei preocupado de noite e fui dar uma olhada, sabe? Foi quando eu vi... alguma coisa estava serpenteando, dançando na minha plantação! Na manhã seguinte, eu descobri que a minha plantação tinha secado todinha. Eu só comecei a plantar para ocupar meu tempo, mas isso está acontecendo já tem uns 3 anos. E agora essa coisa está começando a me assustar. Está chegando o dia da próxima colheita. E foi por causa disso que eu liguei para vocês. Porque eu percebi que eu precisava de ajuda de um médium paranormal, você entende? Você tomou a decisão correta. O meu problema é que... ano que vem, o idiota do meu filho vai entrar no ensino médio, então... você sabe as taxas, né? Acha que não vai dar pra pagar? Depende de quanto custar. Olha só, esse aqui também é o meu sustento. Então eu preciso de alguma forma de compensação. Tá bom. Deixa eu ver. Se eu conseguir exorcizar o que quer que esteja assombrando suas plantações... eu fico com 30% da sua próxima colheita! Ele sabe que vai receber em vegetais? Eu dei uma pesquisada, mas não parece ser um problema de adubo ou do solo. Significa que não tem muito que eu possa fazer. E aí, o que você acha, Mob? Reagan, já pedi várias vezes pra me chamar com mais antecedência. Isso pode ser coisa das fadas do nabo. Isso existe mesmo? Estranho. Você viu alguma coisa se mexer? Na verdade, tá bem fraca, mas eu tô sentindo uma aura. Eu ouvi vocês falando mais cedo. Vou me exorcizar, é? Mob, vamos acabar logo com isso, tá bom? Tá. Já acabou? Sim. Ele só tava possuindo o espantalho. Não ia causar tantos danos assim. Foi isso? Ah, essa é a verdadeira forma do espírito. Então o espantalho era só um disfarce! Essa é a minha terra! E ninguém mais vai ficar com ela, não! Então vai, mostra a escritura! Você não tem ideia do quanto é difícil cuidar de uma plantação até a colheita! Que forma mais maluca de perturbar alguém! Mas eu não estou desperdiçando nada aqui, não! Por acaso você achava que espíritos não comiam, né? Vocês não precisam dos nutrientes! Mas eu posso absorver a energia vital de tudo que cresce nessas terras. Não se preocupe, está tudo servindo como meu alimento. Seu maldito ladrão de legumes! Mob, sopra ele pra bem longe! Tá bom. Nada mal, garoto. Mas parece que seu amigo aqui é bem normal, não é? Mestre! Eu vou transformar vocês dois em fertilizante. Isso é inútil. Tudo que você está destruindo não passa de uma pequena porção das plantas que eu controlo. Mas continua assim, vai. Aí eu mato e estripo este homem na hora. Você é mesmo uma criança. Que ingenuidade. Devia saber que os dois iam morrer mesmo. Já que destruir as raízes não fere o espírito, ele não deve estar possuindo elas. Controlar seres vivos como carrinhos de controle remoto, eu realmente nunca pensei em fazer isso. Não sei se consigo fazer a mesma coisa que um espírito maligno, mas... Ué, as plantas pararam de se mexer? É que eu tentei dar ordem pras plantas. Quando mandei uma onda psíquica mais forte que a do espírito, eu consegui controlar. isso mesmo. Maravilha. Que bom que percebeu a tempo. Seu pirralho maldito! Como ousa tirar o meu comando sobre essas plantas? Maldito! Você vai me pagar caro! O quê? Que é isso, hein? Eu pensei em começar uma horta. E se der certo, a gente vai poder economizar muito com comida. As verduras que o cliente ia dar pra gente ficaram completamente arruinadas. Então, como pagamento, ele deu terra, adubo e várias sementes. Ah, e aqui está. O pagamento do seu último trabalho. Semente de brócolis. Agora você paga em sementes? Muito obrigado, mestre. Ah, é mesmo? Eu plantei tomate cereja aqui. Por que você não coloca um pouquinho de energia neles e vê se consegue fazer com que eles cresçam? Tá bom. Caramba, isso aqui é demais! Preciso de uma grande oportunidade de negócios! Deixa eu ver... Horrível. Pode levar esse tomate cereja pra você. Certo, sejam bem-vindos, companheiros da alta casta da religião do capacete psíquico. Vamos começar nossa 12ª assembleia. Com relação à pauta de hoje, discutiremos o templo sede da nossa religião. Então, na verdade, antes de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta. Houve algum progresso na busca pelo nosso amado fundador? Ele ainda não foi encontrado. Muitos disseram ser nosso fundador, mas eram todos impostores. No encontro da Hahaha, eu vi o rosto dele bem de perto. Por isso, eu verifico as indicações feitas. Eu posso garantir que eram falsas. Mas eu prometo trazer o nosso fundador a vocês muito em breve. Mentirinha. Eu conheço muito bem o garoto. Eu vou continuar deixando esses crentes empolgados e fazer o mob virar uma estrela cult. Mas o maior obstáculo é o próprio mob. No momento, ele não tem condições de guiar ninguém. Eu preciso fazer ele crescer mais como um indivíduo. Tem que ter algum jeito, alguma coisa que faça o mob amadurecer. Bom, de agora em diante, eu, Shinji Kamuro, renuncio à minha posição de presidente do Grêmio Estudantil. O quê? Eu espalhei vários rumores falsos sobre outros estudantes. E os acusei de crimes que não cometeram, e por isso estou renunciando. Uma eleição para escolher o próximo estudante do Grêmio Estudantil será realizada em breve. É isso, perfeito! Algo que ajude o mob a crescer. Mas não tem nenhum motivo para o mob querer concorrer. O que, que eu faço? Como será que vai ser o próximo presidente? Ah, para começar, eu espero que seja uma pessoa boa. É o Tsugumi. fofa como sempre. Você tá olhando demais pra ela. Exato! E tá agitado demais. Eu sabia que você gostava da Takane. Como você... Mas que reação é essa? Eu nunca esperei que se apaixonasse pela estrela da escola. Nunca imaginei que poderia ser tão superficial assim. E pra ser bem sincera, eu não sei o que você viu nela. Eu sou amigo dela desde pequeno. Ela era a estrela da escola? Entendo. Como dois amigos de infância acabaram em circunstâncias tão diferentes? Em situações normais, você sabe que você nunca teria chances com ela, né? Mas agora pode ser a oportunidade da sua vida. O que você quer dizer? O cargo de presidente do Grêmio Estudantil tá vago. No momento, a Takane é muita areia pro seu caminhãozinho. Mas me responda, e se você fosse o presidente do Grêmio, hein? Você pode ir pras alturas. Poderia até reduzir a distância entre você e a estrela da nossa escola. E eu não me importaria em ajudar se quiser concorrer, tá bom? Mas aí, vai ficar me devendo uma. É a oportunidade perfeita pra você mostrar quem realmente é. E a partir daquele dia, o treinamento intenso de Mob teve início. E finalmente, uma semana depois... Iniciaremos as eleições para o próximo presidente do Grêmio Estudantil. Temos 4 candidatos. O primeiro é... Kyohei Morishige, segundo ano. Assim, cada candidato fez o seu próprio discurso. A seguir, terceiro ano, Shinji Kamuro. Mas por que ele renunciou, então? Ele não tinha renunciado? Presidente, por que renunciou sem conversar com a gente? Também sou responsável pelo que fizemos. Renunciar não é uma forma de assumir a responsabilidade. Você continua fugindo. E não vai chegar a lugar nenhum. Se candidata de novo, e se você for eleito... Sim, poderei corrigir as coisas. E então, finalmente, chegou a vez do Mob. Irmão? Mas o que, que ele tá fazendo? O Mob? Você ensaiou o discurso inúmeras vezes, sem falar que fui eu que escrevi. Você consegue? Ariana! Você consegue! Não esperava menos do venenoso Camiseta Branca. Não se contentou em governar a Escola das Sombras, não? Eu pretendi apoiar o presidente Kamuro. Mas isso muda tudo. Shigeo Kageyama, segundo ano, por favor. Pode começar. E acabou. Cada candidato tem 5 minutos para fazer o seu discurso de campanha. E ele foi a primeira pessoa na história a não dizer uma única palavra nesse tempo. Ele não vai servir de fundador desse jeito. Eu preciso ajudar ele a melhorar. Eu sabia que era uma péssima ideia. Eu tô achando que isso afetou mesmo ele. Não tá nem se mexendo. Vai logo pra casa, moleque. Vai! Sim, me desculpe. Peraí, mas isso... O que aconteceu foi que quando eu vi você reunir coragem pra subir no púlpito, apesar do seu desconforto, eu acabei me apaixonando por você. Então... Quer namorar comigo, Kageyama? Kageyama, vamos juntos pra casa? Mas eu tenho o clube... Essa, Kageyama! O treino hoje é livre! Muito obrigado, Capitão Musashi. O Mob tem uma namorada! Que é isso? Um fenômeno sobrenatural? O que tá rolando? Cara, que inveja! E aí, me fala, o que costuma fazer? Eu corro um pouco com o Clube do Fomento Corporal. Tirando isso, ajudo um conhecido com o trabalho. Que tipo de trabalho? É com fantasma. É meio que em uma livraria. O quê? Caramba, você trabalha em uma livraria? Nossa, isso é muito legal! Não, na verdade, não é nada demais. Eu só ajudo com umas coisas bem simples. Mas isso é muito legal, eu adoraria trabalhar em uma livraria. Eu já comecei mentindo. Mas eu acho que falar que trabalho com exorcismos ia assustar ela. Você tá pálido. Tá tudo bem? Sim. Você gosta de livros? Eu gosto. Bom, acho que não tem problema eu te contar isso, né? É que eu tô escrevendo um livro. Uau, que diferente. O que tem de diferente? Ai, você não se interessa, desculpa. Não, eu me interesso sim e acho muito legal. Eu só não sou bom em transmitir as minhas intenções. Então talvez eu peça pra você ler. Eu ainda não mostrei pra ninguém. É que eu fico com um pouco de vergonha. Mas é um exercício, né? Claro, eu leio. E todos os dias, a partir daí, Mob voltou da escola junto com a Amy. Oh, Mob, você chegou cedo hoje? Você resolveu largar o clube, é? Eu tô voltando pra escola agora. Hã? Por que será que ele voltou pra casa? Escuta aqui, Mob! Tá mais contente que o normal hoje! Seu exorcismo tá perfeito! Nossa, é mesmo? Eu nem percebi. Arranjou uma namorada? Quem dera, né? Eu já terminei o exorcismo, eu vou pra casa. Ai, tô indo, tchau. Eu quero mais. Ora, que inusitado. O Shigeo pedindo pra repetir. O que foi, Shigeo? Você usou demais os seus poderes psíquicos, é? Não, não é isso não, pai. Irmãozinho, achei que ele fosse ficar triste depois da eleição. Mas que bom que ele tá feliz. E aí, conseguiu terminar de ler? O que você achou? Eu achei bem interessante. Você conhece um monte de palavras. Olha só, se você não entendeu, é só falar. Desculpa, eu não quis dizer isso. Eu prestei atenção em cada palavra. Ei, Kageyama, eu queria muito te perguntar uma coisa, mas não fica ofendido, tá? Já vai fazer uma semana desde que eu me declarei pra você. Me rejeitou? E vai embora comigo? Tá com pena? Não, eu não sinto pena de você. Eu sei que você volta pro clube depois que chega em casa. Você não quer ferir meus sentimentos? Tem certeza que não é pena? Ai, que tristeza. Desculpa, não era isso que eu queria. Meu Deus, é sempre isso. Você só sabe pedir desculpas. Eu não consigo entender você. Tipo, eu não entendo seus sentimentos. Será que você tem algum? Tipo, será que você tem opiniões? Aliás, você congelou no discurso também, lembra? Ou só concorreu pra presidente porque alguém mandou você fazer isso? Olha só, na verdade, eu meio que sou assim também. Você é mesmo? Eu só me declarei porque eu perdi uma aposta. Eu e minhas amigas achamos que o seu discurso silencioso foi hilário. Aí, a gente tirou no Jaquimpô e eu perdi. Eu tava com medo de virar alvo de piada se me rejeitasse, mas como você começou a vir pra casa comigo, elas nunca descobriram. Obrigada. Eu achei que já tava na hora de te contar, eu comecei a me sentir um pouco mal. Desculpa por mentir pra você. Até mais. Um livro? Sério? Como você é engraçada! Deixa eu ler. Eita, você escreveu um monte! Que droga é essa? Ai, para com isso! Não fica lendo assim! Eu fico com vergonha! Tá escrevendo pra valer, hein? É claro que não, gente. É zoeira. Eu só tava entediada. Tem que ter muito tédio pra escrever essa porcaria. Devia parar de perder seu tempo e ir no fliperama com a gente. Ai, como se eu gastasse todo o meu tempo nisso. Ei, pega leve. Você tá sujando tudo por aqui. Não, não, não, não. Se farão isso, então façam até o final. Parem. Agora. Hã? Você... Kageyama? Ah, é ele que travou feito uma estátua durante o discurso. Olha, ele fala. Qual que é o seu problema, hein? Tá namorando a Amy e ela só perdeu uma aposta, cara. Que graça. Ela não é sua namorada, Mané. É muita maldade rasgar o livro que ela se esforçou tanto pra escrever. Hã? Não foi pra passar o tempo que escreveu? É, foi isso, tipo isso. Qual o seu problema? Cai na real, sai de perto, ou... Não me ouviu, cai fora! Pra mim, isso aqui não é lixo. Se vai jogar fora, eu pego. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Temos que guardar o que é importante. Do que ele tá falando? Nossa, que medo. Amy! É isso aí. Vão embora. Ah, é mesmo? Tudo bem. Até mais. É claro que isso ia acontecer. Você quer ir atrás? Olha só. Obrigada. Esquece isso. Eu posso escrever de novo. Sabe, eu sou paranormal. Obrigada. Obrigada mesmo. Andou bem. Como é? Isso é sério? Ai, se eu soubesse que era tão divertido, eu tinha ido junto. Cara, eu nunca pensei que mostraria os seus poderes pra alguém assim. E aí? Me conta, o que aconteceu depois? Como assim o que aconteceu? Com essa tal de Amy. Ela não mudou de opinião sobre você depois que viu seus poderes? Ela não falou agora me apaixonei de verdade ou coisa assim? Isso nunca aconteceria, só por eu ter poderes paranormais. Ah, é mesmo? Não rola nada? Poderes paranormais, né? Caramba, o Kageyama é incrível! Um estudante do ginásio com poderes paranormais. Mais uma coisa! Foi enganado por outra carta de amor, cara? Ah, tá parecendo que vai precisar de um conselheiro como eu, hein, Shigeo? É, de agora em diante, sempre estarei ao seu lado, tá? Isso aí é nojento. No fundo, você é legal comigo. Eu tô ligado. Vamos pra cidade da cutícula atrás de lendas urbanas. O homem cara de cão, a velha Dash, capa de chuva vermelha, o arrastador e muitos outros. Eu deixo o resto com você, Mob. No segundo episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100, lendas urbanas, encontrando rumores. Assistir a segunda temporada em tempo real é a decisão correta.